Sindicato na Rádio Comercial, uma Polaroid para o seu fim de semana. Comigo Marta Santos e agora na Comercial o António Sérgio, que está quase a chegar para uma noite longa e magnífica. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresente o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. Tenho uma prendinha para a minha bichaninha. Oh, tão querido. Mas o meu chuchu tem um segredo que não conta à sua gatinha. Miau. É o segredo que Cofidis. O segredo que há 10 anos faz tanta gente feliz. Liga 808-233-233 ou vá a cofidis.pt. Cofidis, o crédito por telefone. Ana? Rita, há quanto tempo? Bem, deves ter alguma coisa importante para me contar. Deixa adivinhar. Vais casar? Não. Estás grávida? Não. Ganhaste a lotaria? Também não. Mas então porquê que me ligaste? Porque é fim de semana. Agora os bons momentos não têm limites. Comunique mais com os aditivos Vodafone. Se fala muito aos fins de semana, junta ao seu tarifário o aditivo fim de semana e fala 0 cêntimos na rede Vodafone. Ligue grátis 1277 e saiba como. Viva o momento. Now. Vodafone. Vou aqui tentar falar com o massagista da seleção. Está tudo bem com o Cristiano Ronaldo? Sim, foi só um toque. Mas ele dizia-lhe qualquer coisa, que achava-se dor? Não, dizia-me que se eu aderir ao cartão T, pago menos 10% do meu seguro automóvel e tenho 10% de desconto em gasolina ou 1% em todas as compras. Além disso, quem abrir conta no BES tem ainda mais vantagens. Tem 20% de desconto no seguro automóvel e pode ganhar 25 viagens duplas ao Mundial para apoiar Portugal. Está tudo ok. Não me diga que não arranja um bocadinho para aderir ao cartão T. Ligue 707-246-246 e peça o seu desconto T. Cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria BES Tranquilidade. Vantagens associadas ao cartão de crédito T. TAE 22,78%. Concurso publicitário número 55-2006, aprovado pelo Governo Civil de Lisboa. Boa noite e numa noite longa, num fim de semana longo a dar a música na Comercial, está agora António Sérgio. Podes até acrescentar, Marta Santos, que remédio. Mas, em meu nome. Mas que bom remédio, queria dizer. E esse bom remédio quer dizer toca animar, que é a nossa frase de posicionamento, que é empurrar. Exatamente. Vamos empurrar o barco. Olha, e está tudo certamente mais animado, porque isto de começar um fim de semana à quinta-feira é muito bom. Ah, claro que é. E sobretudo, sabendo que os ouvintes estão mais tranquilos, que bom que é dar-lhes música, não é verdade? Exatamente. Hoje, se calhar, até vou ser autorizado pelo Pedro a ser mais arriscado na primeira hora, porque ele costuma dizer, não me assustes os ouvintes. E eu digo, mas eu se não me mostro, se não aparecer a imagem, não assusto ninguém. Mas desta vez, aproveitando os tranquilos, como já devem estar, pelo menos alguns deles, e espero que isso seja um voto que se estenda a muitos portugueses, e estrangeiros, por cá estejam. Olha, os estrangeiros, sobretudo os europeus, vão perceber uma coisa, se ouvirem rádio cá em Portugal, é perceberem que Portugal, país pequenino, é dos que tem da melhor rádio, mesmo assim, de uma série de países da União Europeia. Completamente. Isso te posso garantir. Completamente de acordo. Atenção, isto não somos nós estamos a falar da rádio portuguesa em geral. Não, claro. Não, claro que não. Claro que não. Então, também não estamos só a falar da Comercial, estamos a falar de uma ideia. Os portugueses têm uma ideia da rádio, felizmente, que é bastante mais comunicativa e superior a uma série de outras friezas que existem por aí fora, em países da União Europeia, alguns deles. Definitivamente. De... Mas pronto, não vamos particularizar agora. Um dia a gente desmiuça isso com mais calma, mas agora o tempo está quente. E agora essas conversas ficam para o inverno. Eu posso dizer isto, um dos melhores exemplos da rádio em Portugal está na Comercial, António Sérgio. Vamos okay, a isso. Vamos embora. Boa noite. Boa noite. E bom fim de semana para todos. acontece desde praticamente o início de março de 2006, entre a meia-noite e as 13h, e de terça a sábado na Rede Nacional da Rádio Comercial. António Sérgio nas horas. When you can't find the hours, days keep on slipping through. Avenues under construction, blocking out your sky blues. Buried beneath the letters, bills and the junk in the mail. Finding the strain to your heart from the troubles down the trail. No sign of your old haunts here. Gone with the copper crews. Pain's mind in vain remind you choices we choose to lose. New cities keep on sprawling, old towns falling too. Rain in a river of color, and it's flowing Bisbee Blue, straight to you. Bisbee Blue. Some say, will this way through. Inaugurar a tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Bisbee Blue é um tema notável para nós e faz parte do novo álbum dos Calexico, que tem o genérico Garden Run. Olá, boa noite. Nem acreditam no que fomos redescobrir entre a eterna desarrumação de armário, tanto aqui nas instalações da Comercial como o outro back home. De qualquer modo, o que recuperamos é Cat Power e uma velha edição, agora não conseguimos precisar o ano, mas era um álbum todo ele de versões. Ah, 2000, The Covers Record. Só por curiosidade, Cat Power está agora a par de uma outra voz, numa compilação relativa ou dedicada a temas de Serros Gainsbourg, e faz uma versão inacreditável de Justin Monoprio. É a procurarem, está toda feita em inglês. Quanto aos sons por aqui, é Cat Power de outro tempo e uma outra versão inacreditável. Imaginem ou lembrem-se do velho I Can't Get No Satisfaction.

novos Skins, Is It Any Wonder? Triple hora de sexta-feira, antenas da Rádio Comercial, as horas de António Sérgio reservam ainda para esta noite cumprir o último das rubricas fixas, aquelas que nos acompanham desde terça à noite. É o caso de Debaixo da Língua, imediatamente após as duas, e a viagem downtown bem mais cedo, 1h45, sensivelmente. No cenário nacional, há uns bons anos atrás, Jorge Palma tinha uma versão quase parecida, ou uma ideia quase parecida para um tema com o Quero Meu Dinheiro de Volta, mas neste caso é Bruce Springsteen e Pay Me My Money Down. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day, pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down, pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down with a spar, pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down. Zydeco, Pay Me My Money Down. são soltas na primeira de 3 horas de António Sérgio na 62 da Rádio Comercial. E aqui começou a primeira música de sete em oferta. Ótimos, segue o que sentes, onde se inscreve imediatamente a seguir com um título notável: Steve Earle, Warrior. Best time of the day, the dawn, the final cleansing breath, unsullied yet by acrid fumor, desk cacophony, the rank refuse of unchained ambition. And pray, deny me not, but know me now. Your faithful retainer stands resolute to serve his liege lord without recompense, perchance to fall and perish namelessly. No flag-draped bier or muffled drum to set the cadence for a final dress parade. But it was not always thus. Remember, once you worshipped me and named me a god in many tongues and made offering lest I exact too terrible a tribute. Now and my time grows short. There are no honorable phrase to join, only mean death dealt out in dibs and dabs or horror unleashed from across oceans. Assail me not with noble policy, for I care not at all for platitude and surrender such tedious detail to greater minds than mine and nimbler tongues, singular in their purpose and resolve and presuming to speak for every man. Um nome mítico da, chamemos-lhe, country rock norte-americana, muito ignorado por cá, tirando gente especial como, por exemplo, Pedro Costa, da Antena 3, que nos facultou de imediato, assim que teve o seu The Revolution Starts Now, uma cópia nesse tempo para A Hora do Lobo. Merci. Por isso mesmo, não é hábito por aqui, mas vão desculpar, e no fim de contas é Sexta-feira Santa, o tema mesmo do Revolution Starts Now, e uma compensação para um grande artista, Steve Earle, pelas ausências da antena. Aqui fica. Toca animar. Dentro meia-noite, 3 é Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Foi com surpresa que o reencontramos na banda sonora do novo filme de Roberto Benigni, O Tigre e a Neve. É exatamente Tom Waits nessa eterna dupla que criou com Kathleen Brennan. You Can Never Hold Back Spring. E a gente tem percebido isso. Can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose, it will climb. Spring ahead or fall. Same dream every time. Baby, you can never hold back spring. And even though you've lost your way, the world is dreaming. Dreaming of spring. So close your eyes, open your heart to the one who's dreaming of you. And you can know. Spring can bring. Baby, you can never hold back spring. Baby, you can never hold back spring. You can never hold back spring. You're right, Mr. Waits. Eye to the Telescope, o álbum estreia de Katie Tunstall e mais um single, Suddenly I See. Temas ótimos. she's born in black and white. Makes you feel warm when you're trying to remember what you are. She likes to leave you hanging on a word. Suddenly I see this is what I want to be. Suddenly I see why the hell it means so much to me. Suddenly I see this is what looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower. Big songs I hear, the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be. Single de saído de Eye to the Telescope, Katie, Don't Stop, Lucinda Williams. Em jeito de toca animar, Jambalaya, On the Bayou. Joguei que já se tinha calado. No tempo em que Lucinda Williams, os primórdios da carreira, se dedicava grande parte das raízes que ensinaram a ser uma grande artista, 1978, são gravações depois recuperadas em 91, para não façam confusão, para a Smithsonian Folkways, e grande parte da dedicatória do coração, da voz, da melancolia e da força direta de Lucinda Williams iam para repertórios de Robert Johnson, Memphis Minnie, etc, etc. Por aqui, a brincar, foi Jambalaya on the Bayou. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Rádio Comercial toca animar em Lagos, Portimão e Silvas, 88.1. Keep this frequency clear! Por aqui terminamos. Lá estou eu a interromper. Dizíamos por aqui, terminamos a série desta hora, 7 músicas em oferta, ótimos, ótimos, segue o que sentes. E agora sim, you and me. To the bitter end, I have fought alone. Now this cavalry is coming home. Decore o nome. Delays. Cut me down. What you say we go? título de abertura para um álbum de genérico You See Colors, os Delays. Tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial, edição de sexta-feira, na altura 13 minutos da uma, a companhia garantida até às 3, e as rubricas fixas a despedirem-se primeiro Downtown à 1h45, depois logo a partir das 2 as inserções debaixo da língua. Rádio Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Toca com a Rádio Comercial. Você já os conhece há anos, mas nunca os ouviu assim. A Rádio Comercial apresenta o regresso dos Live Songs from Black Mountain. Um disco com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial toca animar em Lamego e Moimenta da Beira 88.7. Spread? Spread! Desculpa, senhora, não viu um spread? Pequenino, de apenas 0,29%. É a minha cara. É muito tranquilo, porque permite pagar uma prestação muito reduzida no início e vai crescendo devagarinho durante os primeiros 10 anos de empréstimo e depois permanece constante até ao final do prazo. Não viu? Sim, sim, vi um casal a passar com ele. Mas pergunta ali no balcão BPI. Eles ajudam-no, de certeza. O BPI tem o crédito de habitação que está à procura, com soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Entre as promoções ao novo Ken, através do single Lizard and Wonder, ou aquela que ouviram há escassos segundos para o novo e surpreendente Live, se conjugarmos com algumas das ofertas da noite, a comercial parece apostada em vos baralhar a cabeça, mas no bom sentido, porque se perdeu alguma vez o repertório de Elliott Smith, que vamos recordar a seguir, ainda está a tempo. Não é que ele faça já parte dos vivos, mas o testamento discográfico anda por aí. Elliott Smith, recordações de Axl, como este ou esta inesquecível Waltz No. 2. Elliott tem dois T's. She's done, and they're calling someone. Títulos apenas de um álbum com 14 e que fica inesquecível na discografia de Elliott Smith, Waltz No. 2, há também uma No. 1 por lá, e depois este Baby Britain que adorávamos ouvir sem desde o início. Baby Britain feels the buzz, floating over a sea of vodka, separated from the was on, but it was dead. Revolvers.

para um título dos muitos interessantes que integram Cover Magazine, todo um álbum de versões, neste caso El Paso Out on the Weekend, de Tim Robbins e Neil Young. É a série habitual de temas em oferta, ótimos, segue o que sentes. My Morning Jacket. Well, I really don't need the Jacket, um excerto já habitual por aqui para o álbum Z ou Z, se preferirem. É importante é que fixem o título do tema e o procurem imediatamente no álbum, é a faixa número 5, Off the Records. Se já dançou com lobos e divertiu-se, junte-se a nós para um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Recorda-se por aqui um dos muitos momentos inesquecíveis de A Fala da Tribo, com gente em estúdio ao vivo. No caso, não gente, mas pessoas. Como I Wonder. Um exclusivo da Rádio Comercial. Fala da Tribo. life like thunder. And then you turned me down and I wander. You came into my life like a thunder. I wonder, wonder why. Atrás, numa emissão de Fala da Tribo, cabine da Rádio Comercial, assim registámos I Wonder, Gomo. A hora é do lobo. E os temas em oferta, ou melhor, as músicas ótimos, segue o que sentes. Terminam por aqui com Nick Cave and the Bad Seeds. Seaside eyes, your vampire too, your little truth and your tiny lies, and I know your trembling hand, your guilty prize, your sleeping limbs, your foreign hymns and your midnight cries. So dry your eyes. Nothing more to see, and now you're gone away. I know your trail of tears, your slip of hand, your monkey claw, your monkey paw, and your monkey hand. And I've seen your trick of blood, trap of fire, your ancient wound and your scarlet moon, your jailhouse smile. So dry your eyes and turn your head away. Now there's nothing more. Your urgent smile, your open tears, your shining prize, your tiny cries, your little fears. And I'll miss your fairground hair, your seaside eyes, your little truth and your vampire tooth and your tiny lies. So so dry your eyes.

Downtown. Há pouco viagens downtown, não contávamos com aquele súbito crescendo. Orange Blossom e Wang Lei são duas inserções mais. É um duplo CD cortesia do Instituto Franco-Português World Music, produzido em França, o French Essentials No. 3. Na altura em que estamos a escassos minutos de mais um término de hora. Aqui, nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial. À sua rádio de sempre. António Sérgio. António Sérgio. Está nas horas. Nas horas. Meia-noite 3, de terça a sábado na Comercial, com música conjugada no futuro mais que perfeito. E vamos caminhando para o final da segunda das 3 horas de sexta-feira. Mil M.E.W. The Zoo Keepers Boy. Thank you.

And people are looking at me like, ooh, la, la, la. We're just having the best time, and they play nothing but the greatest hits, and the band is running all over the stage like there's no tomorrow. And every single time someone goes into a lead, it's not like when you see bands these days, okay, it's time for me to do my solo. There's Paul Stanley. This guitar solo's for you, San Bernardino. Like, fucking hey, I love these guys. And there's like fire and smoke with everything they do. Five songs in, Paul has yelled out in front of everybody that he loves me three times now. And on the third time, I love you. He wore me down. And I was unable to keep Paul's love out. I could no longer shut him out. And all that male, I have no feelings except hate and the need for food and sex, all that just kind of crumbled, and I let Paul's love into my heart. And I'm unable to get it out. And so for the rest of my life, I know I can do bad things, I can be a horrible person, but I will always have the love of Paul Stanley. And when I'm down to like nothing, and I'm just at like four saltine crackers in a cardboard box near the bus station, it'll just be four crackers, a box, and Paul's love. And you know something? That'll be okay for me. So anyway, they go on, and they keep on doing nothing but the hits, and Gene Simmons spits fire out of his mouth, which is really cool. And then at one point, Gene, who's been like flashing his tongue all night, he stands still, and a roadie puts a cable into his back. Well, we're not supposed to see that stuff. And he all of a sudden, he goes, ooh, and everyone's like, whoa, fucking Gene can fly. But everyone knew it was just a cable and a harness. And he goes like, all of a sudden, Gene Simmons is like 30 feet above us. And he's no longer doing his thing with the tongue. He's now has a whole different expression on his face. It's like this. When he's doing this bass solo. And we all know he's got something in his mouth. He's got a mouthful of cherry red corn syrup, which is supposed to be blood. And after the end of the bass solo, he's going to go blah, and all the fake blood's going to go all down his bib. And we're all going to go, whoa. Now, Gene Simmons has been spitting corn syrup out of his mouth since 1858. And everyone at this show, except for me, has seen him do it minimum a dozen times. So you figured they'd be bored of it, and you figured Gene Simmons would be bored of it. No one was bored of it. Not Gene Simmons. Me, I was becoming just a knot of anticipation. Like, oh my God, here comes the blood. I totally was swept up in the theater of Gene Simmons. All this wild uplighting, his makeup is now like melting off his face. He looks utterly terrifying. He looks like this drunk kabuki doll. Like, ah, and after the end of this bass solo, finally goes, blah, and the blood goes down. I was like, we all were like, whoa, fucking whoa. It's amazing theater. And it's just the way he presented it, because we all know it's corn syrup, but the way he does it was such gusto and bravado and passion. It was awesome. Anyway, they keep playing. He finally comes down. And all the time, we've been getting nothing but rockin' TNA the whole night. There's two guys on stage with these cameras. They're continually roving the crowd, looking for hot chicks. And they see hot chicks, and they put the camera on the hot-looking girl. And the girl sees herself 80 feet high on the video monitor. And she's like, oh, my God. And you see the recognition in her face, like, that's me. Oh, my God. You see her look at her face, like, look, that's me. Why do you women do that shit? Don't stop! It was amazing to see breasts 80 feet high. And me and every other pathetic guy is like, please! It was hilarious. And everyone in the crowd like, woohoo! That shit was so cool, man. And it was just festive. There's boobs and the greatest hits and fire and corn syrup, and the band flew around the stage, and they're running around like, you know, like it's their first ever gig. And then you find out later, the youngest guy in Kiss is 51 years old. É a despedida de Andrew Rollins, que esteve aqui connosco ao longo de duas semanas, e certamente nós a divertir-nos, e alguns de vocês esperamos que sim também. Talk is cheap.

Extreme High The Who, vamos saltar até lá. Trata-se de um artista tratado pela imprensa especializada como uma das grandes esperanças entre a transição 2005-2006. O seu nome, Josh Ritter, álbum The Animal Ears. All that love, all those mistakes. What else can a poor man make? That I give up a life for crime. I gave it to a friend of mine. Something else was on my mind. The only ghost I'm haunted by. I hear her howling down below. Idaho, Idaho. Wolves, oh, can't you see? Ain't no wolf can sing like me. And if it could, then I suppose that he belongs in Idaho. Packs of dogs and cigarettes for those who ain't done packing yet. My clothes are packed and I want to go. Idaho, Idaho. Got your letter in Tangier. I thought that I'd been on a boat. Tell that single word you wrote, the single word that landlocked me. Turned a mast to cedar tree. And the wind to gravel roads. Idaho, Idaho. Turn the wind to gravel roads. Idaho, Idaho. Studio can modify, modify. Os seus devaneios. Now be honest, you're bored. A sua visão do mundo. Equipas de comando do Comitê de Defesa. Podem dar uma hora de rádio. Hi, I'm Sarah, and I've got something for you. A Rádio Comercial, numa iniciativa inédita, quer dar voz e música ao seu blog. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva-se em radiocomercial.clix.pt. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Última das 3 horas de sexta-feira, António Sérgio nas antenas da Comercial. Cindy, it was always you. Steve Wynn and the Miracle Tree.

serve, aliás, de cartão de visita para uma rubrica que se tem de cumprir ainda por aqui nestas horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Referimos-nos aos Woven Hand de David Eugene Edwards, ex-Sixteen Horsepower, e mais um dos seus esforços ao solo foi To Make a Ring e Blurry Eyed Duty, Woven Hand, do álbum Consider the Birds. Like it's a storm with no rain. Thoughts take you away again. And when you leave me, where do you go? Already I've forgotten that you wait for me at the end of my thoughts. I twist and turn myself a knot. You remain in this my age of reason. You love me truly. To my own wooden ease neath the table. I have the love of family, bright as judgment in my wake. Hands down the grain of wood, wrought iron, 18-seater. It is a comfort for me to know you've willed it that I need her. My age of reason. She loved me truly, truly. If I withhold nothing, it is my blurry-eyed duty. Sober in mind, only first come through the line.

As I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. And nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Johnny Cash, são recuperações da quíntupla caixa CD Unearth. What do you want to do? Let's, well, if I feel like my song is sung, there you go. It don't care. I don't care if it's short. There you have it. And I feel like my song is sung. It was 2 minutes. I've recorded songs 2 minutes. They were huge hits. Have you got time on that? When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on